chinela. Chorando eu fiquei quando me deixou. Estou com frio e preciso desse amor. Meu amor é o sol, sem ele eu não vivo. Vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você. Fica comigo. Agora é só parar pra pensar e se preparar para amar. A vida é assim. Chorando eu fiquei quando me deixou. Estou com frio e preciso desse amor. Amor é o sol, sem ele eu não vivo. Vem amor, tu és meu paraíso. Eu parei de viver, não vivo sem você. Fica comigo. Agora é só parar pra pensar e se preparar para amar. A vida é assim. Sem ele eu não.